chora, porque Deus consola a igreja de poder. Quando esta igreja ora, o inferno estremece, a enfermidade desaparece, porque Deus opera na igreja de poder. Igreja de poder, Igreja de poder.